27 de dezembro. 27 de dezembro, pré-reveillon do Balneário Maratauã. Vem com tudo! Com a mais tocada do Piauí, Mega Laser. O melhor baile de fim de ano já tem data, atração e local marcado. É dia 27 de dezembro, a partir das 21 horas. O Balneário Maratauã recebe pela primeira vez uma das maiores estruturas reggae do Piauí. Pancadão Mega Laser. Pancadão Mega Laser. Pancadão Mega Laser, o checkmate do reggae no comando do DJ Assis. E participação DJ Marcos André e convidados. Último baile reggae do ano tá chegando. 27 de dezembro, venha você, traga sua galera e venha curtir o melhor do reggae. E venha curtir o melhor do reggae remix, funk, trap e muito mais. Vai ser lotação! Ingresso a preço popular você encontra no carro de som e no local do evento. Na compra do ingresso antecipado, você concorre a uma caixa de cerveja Piriguete e um brinde surpresa. Então tá tudo certo! 27 de dezembro, Pancadão Mega Laser! Homem, não! Não acredito não, de novo, no prego! Que isso aí, macho? Essa minha moto só vive no prego. Já levei ali, acolá, em tudo que é mecânico e nada. Só me dando prejuízo. Vai no Motopeça Bila Show, do nosso amigo Bila. Lá é primeira, é? Homem, o Bila é profissional. O cabo é tão entendido de moto que todo mundo só vai lá. Eita, é mesmo, né? Você faz todos os serviços na tua moto e mais. Ele vende peça original com menor preço. E ainda, tu paga no cartão. Na Motopeças Bila Show, você faz todos os serviços na sua moto. E mais, o Bila Show vende peças nacional e original com o menor preço. E você ainda paga no cartão. Serviço profissional em mecânica de moto com garantia e agilidade. Motopeças Bila Show, peças e acessórios, injeção eletrônica, scanner computadorizado, bloqueador, rastreador, parte elétrica, revisão completa, alinhamento de rodas e chassi. Deu problema em sua moto? Temos reboque na hora que precisar. Moto Peças Bila Show, Avenida Ana Maria Gonçalves, número 7310, Pedra Mole. Telefone 98820-1571 ou 99427-0885. Precisa de material de construção? A RN Construções é o lugar certo para você. Trabalhamos com produtos que vão desde o cimento até sua caixa d'água. E tudo com o melhor preço do mercado. E ótimas formas de pagamento. Entre em contato agora e agende uma visita. E vamos oferecer a melhor condição para facilitar a sua obra. E também fazemos entrega de gás a domicílio. RN Construções, Avenida Gurupá, 8350 Tabajaras. Fone 99400. 5385 ou 994383664. Aceitamos cartões de crédito e Pix. RN Construções, construindo com qualidade. Vem aí o grande encontro de gigantes, os melhores do reggae funk do Brasil. Sábado, dia 7 de dezembro, a partir das 21 horas, no Clube do Belequinha, em Altos Piauí. Nesse encontro você vai curtir. É o Mário MC. Mário MC. Mário MC. Menor DR. Mário MC. Menor DR. Essa menina é piranha. Júnior Plex. Júnior Plex. É Júnior Plex na voz. Tudo e aí tá na pista. Quero ver pegar a fuga de Jaguar. Nada. Maurício CDs. Maurício CDs. MC Marques. MC Andrezinho. MC 086. DJ Carlos Woods. Pancadão Mega Laser. Mega Laser, a mais tocada do Piauí. Pancadão Mega Laser e DJ Assis. DJ Assis. O grande encontro de gigantes. Um mega show jamais visto nos últimos tempos. Os melhores do reggae funk do Brasil. Sábado, dia 7 de dezembro, no Clube do Belequinha, em Altos. É o Mar MC. Corra Corra logo, compre o seu ingresso antecipado. Primeiro lote mais barato. Pontos de vendas, Clube do Belequinha e vendedores autorizados. O grande encontro de gigantes: Mário MC e Menor DR, Júnior Plex, Maurício CDs, MC Marques, MC Andrezinho, MC 086, DJ Carlos Ruz, Pancadão Mega Laser e DJ Assis. O grande encontro de gigantes. Sábado, dia 7 de dezembro, no Clube do Belequinha, em Altos. Essa eu tenho certeza que você jamais vai perder. Mega Laser, Mega Laser.